tarde pra te encontrar, meu grande amor. Você está guardado em algum lugar me esperando. Sonho com você dormindo ou acordada. Guardando a nossa casa. Antes de te conhecer, estou apaixonada. Antes mesmo de te ver, eu já me sinto amada. Os sonhos de Deus.